todos os dias, daqui pra lá, de lá pra cá. Nas periferias, o mundo está perdido, não tem como escapar. Ninguém dá mais ouvido aos testemunhos de Jeová. Até parece que Deus nunca existiu, e o Senhor Jesus Cristo seu papel nunca cumpriu. O ser humano é mesmo esquisito, mas fazer o que se Deus te deu livre-arbítrio pra matar, pra roubar e depois se arrepender, e na frente do juiz falar que foi sem querer. Não adianta se esconder da lei de Deus, precisou entrar em cana pra ler segundo Mateus. Mas ele está presente independente do lugar, não aprova o que cê fez, mas nunca vai te abandonar. Essa é a verdadeira glória do ser humano, ser abençoado mesmo que estiver errando. O mundo te oferece muita coisa, vamos lá, e sem você perceber começa a se afundar. Vai na igreja, vai no centro, manda o benzedor rezar em cima da ferida que não quer cicatrizar. Pois nada é de graça nesse mundo que Deus dá. Lucifer é um astronauta e já tá pronto pra comprar. Dá risada e tipo olha pra mim, na carreira de pó quer premeditar meu fim. Mas Deus está comigo, não tem como levar. A fissura fala alto, mas vou ter que recusar. Essa fita de balada é foda, arrasta podridão. Por causa de palavra errada já perdi vários irmão. Como dizem, o barato é louco, que o processo é lento. O advogado é nóia e o mundão violento. O certo pelo certo é duvidoso aqui na terra. Satanás é atirador de elite e nunca erra. É assim que ele gosta, é assim que ele quer. Seu parceiro pelas costas te dá bico e come sua mulher. E o dia que você descobrir, ele te mata. Te deixa pendurado com a própria gravata. O futuro é um só, já tá determinado. O homem retorna ao pó e tá tudo acabado. Da arca de Noé e da Eva com a maçã na boca que saiu correndo. Ao se ver despida e o pecado naquele momento ganhava vida. A serpente na maldade observando, a vontade de Deus ficando em segundo plano. Isso até hoje traz consequência pra aquele moleque que não chega à adolescência. Fuma pedra, cheira cola, pede esmola pra quem tem um avião aqui e ali e vai direto pra Febem. Aquela mãe quase morre de desgosto ao ver seu moleque no fundo do poço. Mais uma vez em casa vai chegar, ganhou a liberdade, saiu de LA. Um dia eu sonhei um mundo melhor, mas quando eu acordei, irmão, tava bem pior. Logo cedo trombei um zumbi, descalço, sem camisa, já 3 dias sem dormir. Pra lá e pra cá, noiado na favela, sem paradeiro certo, corpo cheio de sequela. Que Deus me livre de todo esse mal, que eu nunca chegue nesse estágio terminal. É dolorido, pra um pai de família, mas fazer o que se cada um escolhe a própria trilha. O mundo está perdido, truta, sem caô. Deus já deu o veredito e veja só o que sobrou. Eu quero escapar do purgatório, não quero minha mãe chorando no meu velório. Não sei o que vai dar, nem sei o que vai ser. Só sei de uma coisa, vou fazer por merecer. Lembro daquela cena que Jesus curou leproso, tuberculoso, até aleijado andou. Vixe, arrepia só de falar. Mas tem pessoa que até hoje não quer acreditar. É mais fácil crer naquilo que se vê. Mercedes, Audi, Vox, Ford, Fiat, Coupé. A destruição da humanidade já está por vir. em forma de vaidade. Se for pra escolher mulher, dinheiro ou Satanás, eu fico com a Bíblia, firmão, Deus é mais.